Havada Banaş'tan 3-2-0.0-0 pronto. 3-2-0 autorizado, linha decolar, pista 1-0, vento 0-9-0, grau 0-8, Banaş. A linha decola 1-0, tan 3-2-0. Controle da 0.8. 08, boa noite. Tony, boa noite, está 3520. Boa noite, está 3520, submantenha 190 Cida Puca. 190, 3520, possibilidade de voar direto a Aracaju? Somente mantém a saída 3520. Para Guarulhos 360, eu sou o Luno Minha, decolagem pista 1-0, com primeira curva direita. Na saída da El, Lita e Rua Brite. O controle Salvador 1208 e o transponder 153, gol 1897. Correto, é ponto push para adicionar gol 1897. Reportará, gol 1897. 3520, chame em Recife, em 12545, alterna 12685. 2545-2285, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, OTAN 3399. OTAN 3399, boa noite, Guarulhos 300. Só aguardando para. Por gentileza, coordenada 360 e a explosiva está pronta para a costa. Eu estou 360, se for confirmando, desconfirmando. Só aguardando o copo. Guarda copo, eu 360. Guarulhos 360, autorizado, VP Zulu no meio, decola pista 10, curva direita, seta da El, Leda, Lide, controle 120.8, aciona 5160, TAN 3399. Bem, autorizado Guarulhos, ainda 360, VP Zulu no meio, decola 10, curva direita, da El, Leda, Lide, bacana 5160, controle 208. Correto, reporta, puxa. Autorizado, puxa o portão. O portão ataque, boa noite, não sei. jogou no 817 para ataque. 188 a bordo, Galeão, 03 horas. 188 a bordo, voo 817. Taxi Índia, reporte de espera da 10 pronto. Frequência 1895, negócio no 014. 1014, reporte de espera, reportada pronto, 189, 188. Controle 120-8. Onda 208, gono 87. Controle, gono 87, 1000. Gol 1897, contato radar, sobre a nível 360, saída da El. 360 da El, gono 897. Gol 1897, confirmando, perfil da El. Perfil da El, gol 1897.